Tem identificação, presença ao nível de voo 050 na proa de TAP, TAP está certa via. Voo 4207, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 128, decimal 35, por favor. Secundária 2135. Bom dia, 482, acione de identificação, dessa via chegada a bom mais de uma para o nível de voo 0620. fazer a corte na taxa da parte. Informe autorizado o cruzamento da pista no 735. Está melhorando. Autorizado, conseguiu o táxi a Quebec, Mike Lima, na Lima, mantém a posição, eu chamei o Paulo Salvador, 121-9. Mantém o nível de voo 090, serviço a dar encerrada, afastado nordeste do Rio Salvador, 64 milhas. Chama o controle Aracaju, frequência 120.3, bom voo. ajuste no 090, aguardar a autorização no final do procedimento. Alguém aqui em São Paulo? Alguém aqui em São Paulo? Chama 3-1, número 8, deixa eu 95 na posse. Vai para o 4082, autorizado a final do procedimento, reposto estabilizado. Pistura 0, vento 130 graus, 1-1-9, ajustatímetro 1-0-9. Autorizado, voo 962 na 1-0. Completa final, chama a torre 1 no 8, decimal 9 e 5, vou pouso. 8, 9 e 5, obrigado. Salvador, azul, 4082, ILS, 1-0. 082, ajuste no 0 no 8. Continua a aproximação, guarda a terminação no pouso. 4082. No solo 5-3, meia direita na parte do seu copo estresse, chama o solo salvador 1-2-1, décimo 9. Postar, salo 2-9, ou 9-2. Azul 4082, avistado, autorizado, pouso, pistão 0, vento 120 graus, 1-1-9, ajuste altímetro agora é 1-0-1-7. E pouso 1-0, azul 4082. Janeiro 46, na altitude. Janeiro 46, mantenha a posição. Mantenha a posição. Janeiro 46 autorizado, seu amigo da pista 028. Faz pista livre na parte do Delta. Janeiro 46, presidente. Informa que tem condição de decolar da interseção. Pode combinar essa decolagem? Janeiro 46, gente, mantém a posição. Até a posição, presidente. Azul 4082, no solo aos 56, livre à direita, na Foxtrot, chama o solo Salvador, 121, 10 polares. 421 área azul, 40, tudo aí. Informa, seu quantidade. Janeiro 46 autorizado, aliar e manter, pista no zero, a partir da interseção. Janeiro 46 autorizado, aliar e manter, pista no zero, a partir da interseção. Janeiro 46 ao aliar, está autorizado a decolar a pista no 0, vento 090 graus, 099. Chegou o 59, autorizado a aliar e manter a pista no 0. Sete a certificação da seguir chegada da média 1 para o nível de voo 050. Para Salvador, bom dia, até 3745, a ponta de espera da cabeceira 100 pronto. 3745, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. 3745. Janeiro 46, decolado ao 59. Chama agora o controle Salvador, 120-8, está livre até 9:08. Janeiro 46, chama agora o controle 120-8. Controle, Janeiro 46. Janeiro 46, contato radar na decolagem, sobe via Seta Coral no Alfa para o nível 100. Janeiro 46, Coral no Alfa para o nível 100, data. está autorizado a colar para o sistema 0, vento 0, 9, 0 graus, 1 no fundo mais. Autorizado a LR manter o sistema 0. Autorizado a LR manter o sistema 0, mas... Informe, decolado 02, estabilidade de detonação de ruídos, mandar o controle de Salvador, 120248. Foi a 2048, livre da detonação de ruídos, agora chegou para o espaço. Contato radar, sua da Lutar, nível 090. Para o dia da Lutar, nível 090, acha que eu tenho forte. Pelo menos 400, Mike Fox Touch, prossiga. Notificação na Mike Fox Touch. 455, autorizado a colar, pistola 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Autorizado ali, LR, mantém o sistema 0. Equipamento Lima, mais decolado 05, o tempo até 2010, chame o coro controle de Salvador, 120-8. Tempo até 2010-8 Salvador, tá, 3745. Isabel 360, após 2000, direita lida, 3744. Mais for trote, no atraso de controle de segurança, reportar para o controle livre. Lima 3, ajuste na 097, autorizado final ILS, opção em campo estabilizado. O avião 148 autorizado a falar, pistão 0, vento 100 graus, 109. Salvador 1535, Marinha 7101, passado Salvador 58 milhas ao norte. Atenção em regras de voo visual, ajuste na terminal para referência na 017, na torre direta de Piazza, Marinha 7101. Decolado 07. Chame agora o controle Salvador 120-8. 120-8, controle, voo 9148. Controle Salvador, 120-8. 208, 3897. Charge, planta 2, 95, 1500 pés na ação, vamos lá. Planta 2, 95, boa tarde, contato radar, previsão da São Luna, nível 340. Previsão da São Luna, 340, 38, 95. Lima Lima Alfa, autorizado ingresso, pista 1735, reporte alinhado de pronto na cabeceira 17. Número 1 na aproximação, tem condições de mandar uma espiga na descida? Bem, Salvador, bom dia, tá 3378, final 1-0. Só 3378, bom dia, tráfego avistado, o ajuste é 1-0, 1-7, autorizado, posto, pistão 0, vento 1-0 graus, 1-0 mais. 1-0, posto. Romeu Lima Lima Alfa, fique atento a possível esteira de turbulência do Airbus 320 da ação que acaba de pousar na pista no zero. Está autorizado decolar a pista no 7, vento 1-0 graus, 09 nós. O solo foi aos 1-5, livre à direita na taxa de Foxtrot, chama o solo Salvador, 1-2-1, 10-9. Direita Foxtrot, 1-2-1, 3-7-2. Lima, Lima, Alfa, decolado aos 1:06, chama agora o controle de Salvador, 120-218, chama de volta. Boa tarde, Santa Cidade, nós saída Corona Bravo, Lima 100. Boa tarde, Lima 1, Bravo, Corona Bravo, Lima 00, Alfa. Lima 5, Fox Trot, Lima 3, Lima 6, informe estabilidade na cidade de Eléctrica. Informe o plano de instrumento cancelado às 1:57, tudo mantém nível 095. Número 0, sim, escutada. Para 4 em vez, instalada a instrução vertical em espaço. E assim, o seu ponto de trás Eu acho que o Foxtrot trot chama sua frequência 18, decimal 95. Controle. Estou encerrado 5.000 em Salvador, mantenha nível 100, chame o controle de IELTS, frequência 120, decimal 1. Vitor Foxtrot, ajuste no 07, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso em forma 2 da Avianca, iniciando a corrida para a decolagem na pista 0. Gente, Vitor Foxtrot, afirmo, para ponto 97, solicite mudança de regra. Juliette Vitor Foxtrot, plano modificado aos 2-2, curva à esquerda, base pela direita, pista 1 no SEC, reporte na final. Chama 203, vai colar 2-2-3, chama agora o controle de Salvador, 120, decimal 8. 1208, chama 6202. Contato radar, sua resolução 1, nível 3801. 3801, salvo 1, autoriza, salvo. 10 graus, 1-2-2. Pode cair, utilizar o pouso, visto no 7, vento 1-0 graus, 1-2-2. Leve o pouso no 7, já está em baixo, agora no 7, seu passo. Foxtrot, passa o cheque no rádio, a luta de transmissão está com eco metalizado. Confirme agora, senhor. Tem vazio. Beleza. Eu sou Vitor Foxtrot, o solo foi aos 2-5, autorizado o back-track, ataque via pista, repórter levando o ataque de Oscar. Controle. Vitor 3430, estabilizado LS, X-ray 1-0. Vitor 3430, boa tarde, ajuste 1-0, 1-7, trato está avistado, pouso autorizado na pistola 0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Livre, pouso 1-0, 3-4-3, seu Foxtrot estacionar para outra livre. Três, quatro, três, sete, decolado, três, zero, Xanagoro, controle, ola, dois, zero, décima, oito, zero. Obrigado, Sereza, boa sexta-feira. São 3, 4 e 3, 7, contato radar, sua vez, radar agora 1, nível 3, 9, 0. São 3, 6, 0, 3, 4, 3, 7. Chamei 2, 1, 3, chame centro Recife, frequência 1, 2, 5, 1, alterna 1, 2, 2, 3, 9, 3, 5. Salvador, uma boa, 1, 2, 5, Alto de Serra, Drop. Voo 250, autorizado alinhar e manter pistão 1 a 0. Eu matei a 1 a 0, 2 a 0. Maria 7101, considero o salvo 32 livre com o seu parqueado. Bom dia. Voo 50, autorizado decolar, pistão 0, Vampolo 00 graus 099. Seu decolagem, onda 250. Continua razão de subir, né? Contato radar afastado de Salvador 55 minutos oeste, mantém a proa de Itapu, suporte legal de investimento. A mesma linha alta com relação de tráfego 11 horas e 4 milhas, como norte, o Charlie 208, mantendo nível 090. Gente, Lima Lima Alfa, com instrumento cancelado às 1535, até sem regra de voos e jogos, e 1005 na prova de destino, quando possível ser chamado de ponto. Preciso, gente. Para ser superado bruscamente, Lima Lima Alfa. Batendo o voo, 250 decolou, usando a 1500 pé na PUC. Voo 250, contato radar, sobrevia toda PUC, nível 350. PUC 350, 250.